mãos livres. Que a princesa branca era uma heroína com diretrizes. Que nos livrou do sufoco, dos troncos, dos trancos, barrancos, do caos, da crise. Digna de fé, Santa Isabel, livrou as correntes de nossos pés. A professora disse que se ela não agisse, ninguém faria com que a escravatura se abolisse. Ignorando a luta de zumbi, menosprezando assim mortos negros mutilados. Sozinho eu descobri que o castigo ia muito além de serem amarrados e chicoteados. Tortura imoral, pra cada desobediência até corte na genital. Castiguem esse negro, só não machuquem suas mãos e seus dedos pra não perdermos um serviçal. Pedras no caminho, tudo contra esses neguinhos. Até a porra do P era lourinho. Vida em desalinho, dia a dia contando os mortos no lento extermínio. A professora disse que só se teve um fim em 1888. Foi necessário, na aula de matemática eu fazia as contas e ver que enfim. Que pior, isso mal fez um centenário. As chibatadas de hoje em dia, verbas desviadas, educação falida. Que lutou a princesa, só assinou. Na escola não aprendemos nada de São Paulo. Feijoada de hoje em dia, cota em faculdade, se bolsa familiar. Verdade falsa, tipo a lei áurea, cara apontada, distorcida e maquiada. Brasil, 500 de história, os mesmos 500 de escravidão. Os pretos e pretas antes batiam continentes, hoje em dia batem cartão. E os capitão do mato, hoje em dia fardados, motorizados, com o mesmo sarcasmo e malícia. Upgrade do chicote, hoje é cacetete de polícia. Atualizar os negreiros também, alguns deles até tem o logo da Mercedes-Benz. Vão e vêm das quebradas, das favelas, becos, vielas, que atualmente são nossas senzalas. Tudo como antes, só que aqui jaz o espírito quilombola, como de nossos ancestrais. Ainda levamos chibatadas, a diferença é que a nossa essência hoje é uma feijoada enlatada. Banzos numa missão áspera, a resistência podia fazer parte dessa diáspora. O frio em nossas vísceras é a prova que as nossas vidas não tão prósperas, um tanto míseras. Sinal que a tal abolição não era verdade. A escravidão só se travestiu de liberdade. Capricharam na maquiagem, porque tem gente acreditando nessa farsa mesmo atrás das grades. As chibatadas de hoje em dia, verbas desviadas, educação falida. 500 anos por aqui, não foi diferente. Os anos se passou, nada mudou. Feijoada de hoje em dia, cota em faculdades e bolsa família. Milhares de caras amontoados, ruas de terra, antigamente quilombos, hoje é um perigo. Todo mundo olhava pro fundo da sala, aquela verdade é um travesti escandaloso, então quase ninguém fala ela. Na tela é o Alqueto, a velha que é essa amiga da princesa, e ela era um fãs de um pau preto. Então, conhecedor de ser tratado igual esterco e vendido a preço de banana por essa elite de bandido, que nos quis morto eternamente em berço esplêndido. Não entende só, os emitos do João Cândido. Chega de extermínio defunto com a consciência negra, perdendo irmãos junto com a paciência. Então eu te pergunto, que a potência crucial é acharmos a saída de emergência social. Eles nos tiraram tudo e agora temos centavos. Então o que que te faz se sentir menos escravo ou menos lixo na jaula da escória? O corre é pra que um de nós nunca mais se sinta bicho na aula de história. Professora, então foi a princesa que libertou os escravos? Sim, exatamente. Ela era uma mulher muito bondosa, que assinou a Lei Áurea e assim deu a liberdade e devolveu a dignidade a todos os escravos. Ah tá, entendi. E quem foi Zumbi? Zumbi? Zumbi? Peraí.